Solta o play, DJ. Bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Yay! Não, yay não é, não é o clima dessa playlist. Tem que dar um grito assim. Ah! Você não vai querer que eu grite no microfone, cara. Você vai editar isso depois. Pensa com carinho, se é isso que você quer da tua vida. Tudo bem. E hoje, aproveitando que estamos muito próximos do Dia das Bruxas. Ou Dia do Saci, se você for uma pessoa mais nacionalista. Pois é, né? Então, aproveitando esse timing, estamos lançando então essa playlist com alguns comentários de vários animes de terror. Sim. Recomendações boas ou não, sei lá, né? Ou não. Bom, assim, uma coisa de alguns dos animes de terror que eu assisti é que eles costumam ter uma trilha sonora muito massa. Ah, então... é. Alguns são muito legais, as músicas de openings, outras... mas assim, quando a gente vai falar de animes de terror, é uma coisa meio... não dá pra generalizar muito também, né, cara? Porque assim, animes de terror é o quê? É uma coisa que é fantasmagórica, uma coisa gore, só sangue, tripas, tem que dar medo, não tem que dar medo, tem que impressionar as pessoas. Assim, tem pra todos os gostos, né? Sim. E assim, aquela coisa assim, de dar medo ou não, também depende da pessoa, né, afinal de contas. Exatamente. Algumas histórias vão te dar medo, outras histórias não, mas... algumas só vão fazer você passar raiva. É, mas aqui a gente vai tentar falar de algumas histórias de animes de terror, né, vários que existem por aí. Agora, uhum. Se você vai gostar ou não, aí é por sua conta e risco, né? É, exatamente. Não recomendamos que você assista nada disso à noite, tá? Pois é. E pra começar, você começou escutando a música de fundo aí, da opening de um anime muito legal que eu gosto de terror, chamado Ghost Hunt. A música é totalmente instrumental, é curta também. O Ghost Hunt, ele fala basicamente de um grupo de investigação paranormal, a SPR, né? A Shibuya Psyche Research. E ela investiga vários casos sobrenaturais em que esse grupo se envolve. Aí tem vários casos de poltergeist, maldições demoníacas, fantasmas, várias possessões espirituais, exorcismos e etc. Aí nesse grupo é um grupo bem diversificado. Olha só, tem o líder da equipe, né? Que é um jovem garoto que tem muito conhecimento teórico dessa paranormalidade e tem alguns segredos também. Aí também tem a garota protagonista, que ela consegue se comunicar com espíritos nos sonhos, né? Ela entra nesse grupo, né? Tem uma Miko, né? Uma sacerdotisa. Qual que é a coisa de anime de terror com micos? Não, cara, sei, mas eles gostam delas também, né? Alguma coisa assim, por causa do sobrenatural, um misticismo, sei, né? É. Então, mas tem essa Miko, a sacerdotisa, um monge budista, tem um padre, uma médium e um omnioji, né? Um cara de habilidades e magia também, sobrenaturais, né? Uhum. E é muito legal essa história, cada caso, você vê vários arcos, né? Desses casos de investigação paranormal, e ele vai revelando as coisas sombrias, das trevas, o que que é cada coisa e como eles tentam se livrar desses problemas, né? É muito legal, é uma história baseada em light novels, teve mangás, live actions, e o anime, que tem 25 episódios. É muito bom, é muito legal, fica a recomendação pra vocês verem, tá? Bom, eu acho que esse é um anime que eu não conheço, não tinha assistido ainda. É bom. Assistirei quando, assim que possível, certo? Exatamente. Mas vamos começar de vez essa playlist. Ok, então, a primeira música de fato é Higurashi Nonaku Koroni, do próprio anime Higurashi Nonaku Koroni, da Ekushima Miya. É uma música muito boa, de um anime muito bom, mas que eu já digo que não é pra todo mundo. Não é. É um anime que, assim, ele alterna partes de violência gráfica, de gore, de um terror mais paranoia e psicológico. É um anime que eu assisti ele já faz algum tempo, sempre assisti à noite, e assim, ele vai te colocando num ponto de paranoia em certos arcos dele, e você vai entendendo cada vez menos à medida que o anime vai avançando, que é um negócio muito estranho. É muito difícil a gente também fazer uma sinopse do Higurashi no Nonaku Koroni sem dar spoilers, porque assim, na verdade ele se baseia em arcos. Ele é baseado, na verdade, numa visual novel. O anime tem, acho que, duas temporadas, mais uma série de OVAs, assim, com que tratam outros aspectos, outras linhas de tempo e tudo mais. Então, assim, basicamente, como que a gente resume? A história se passa durante o mês de junho de 83, numa vila chamada Hinamizawa, certo? Com uma população pequena, vila rural e tudo mais, aquela coisa bonitinha, calminha de anime. E o personagem principal é o Keiichi Maebara, que ele se muda pra essa vila e se torna amigo de algumas meninas lá, a Arena Ryugo, a Mion Sonozaki, a Rika Furude e a Satoko Hojo. E, posteriormente a Shion Sonozaki. Ele se junta ao clube delas, tudo mais. E assim, esse anime causa muita estranheza, porque tem episódios que parecem ser literalmente saídos de Lucky Star. Literalmente saídos de Lucky Star. Porque eles são muito engraçadinhos, são muito comédia, sabe? É tipo, vida escolar no seu estilo mais bizarro. Só que aí, do nada, ele dá uma virada pro terror e você fica com cara de ué. É tipo, o que que eu tô assistindo? O que que tá acontecendo? Assim, a vila parece tranquila, mas começa então um festival, o Atanagashi, que é um festival em honra ao deus local, que é o Yashiro-sama. Aí que o Kate descobre que a vila bonitinha, calminha, onde ele tá morando, não é exatamente bonitinha e calminha. Nos últimos festivais, uma pessoa sempre era assassinada e a outra desaparecia sem dar sinal nenhum. E aí ele começa a investigar. Ele começa a investigar os eventos, querendo saber qual é a desse Yashiro-sama, qual é a desse festival, por que que as pessoas somem, por que que as pessoas morrem. Aí nós temos paranoia e torturas e assassinatos e traições e bizarrices de todos os gêneros, e de repente tudo volta ao normal e de repente tudo fica estranho de novo, e é isso. É literalmente isso. Não tem outra forma de explicar Higurashi no Nakakura ali. Mas é um anime muito bom. Entre os que a gente vai falar aqui, eu diria que ele é o meu favorito. Os animes de terror que nós vamos falar. Recomendo pra se você curtir o gênero, porque como eu disse, ele é bem sangrento, tem algumas cenas que vão deixar muita gente muito desconfortável. Se você não gosta da ideia de bichinhos e coisas assim, eu recomendo também que você não assista, ok? E sem dar mais spoilers, porque eu, senão eu vou acabar com a experiência, fica aí. E a música, ela é muito boa. A música, a abertura do anime é muito boa. Sim, eu acho que ela é muito icônica. Sim, é uma música... Sombria também. Sim, ela capturou bem a essência do anime. Eu vou parar por aqui antes que eu fale demais. Eu só dou um conselho, então, pra quem for ver o Higurashi e começar a ver, assista até o fim. Assista. O fim, eu digo as duas temporadas, assista tudo até sim, o fim. Sim, porque se você parar na metade, você vai boiar, você não vai entender nada, você vai xingar o anime. E a coisa só vai fazer sentido mesmo no final da segunda temporada. Lá explica tudo no finalzinho. Aí que você vai assim, ah, tá, ok. É o maior conselho que você dá pra a pessoa que quer começar a ver Higurashi. Aham. Tenha consciência de ver tudo até o fim. Exatamente. Que aí fica bom. Enfim, vamos parar por aqui então com vocês. Higurashi no Nakakura ni, da trilha sonora do anime de mesmo nome, da Eiko Shimamiya. Escutem aí. Oh, próximo anime, a gente falou um pouco de anime gráfico gore no anterior, então vamos falar de algo muito gore. Nossa senhora, é um anime que me dava um pouco de calafrios, cara, vendo ele. É o Corpse Party Tortured Souls. Ele é basicamente um OVA de 4 episódios. Ele reconta as ações de um game também, o mesmo nome, Corpse Party. Ele tem vários jogos Corpse Party também. É lançado bastante no computador, depois foi pra PlayStation, etc. A história fala de um grupo de amigos lá na escola Kizaragi, que após um festival escolar, eles se reúnem pra limpar a sala. E lá, após eles contarem algumas histórias de fantasmas, eles todos decidem fazer um ritual. Um ritual chamado Satiko para Sempre, que alguém leu na internet e que diz que é um ritual para todos permaneçam amigos para sempre. Aí já viu o que acontece, né? Queridos, aqui fica o conselho da tia Adri. Se você vê alguma coisa na internet que envolva as palavras ritual, espíritos ou qualquer coisa do gênero, não faça. Não seja o cara que morre no começo do filme de terror, por favor. Então, o que acontece é que daí eles são teletransportados para uma outra dimensão. Eles vão parar então em uma outra escola chamada Escola Primária Tenjin, na qual no passado essa escola ficou bem conhecida porque teve uma série de assassinatos onde várias criancinhas morreram lá, e agora nesse lugar eles são perseguidos pelos espíritos dessas crianças, e agora todo mundo precisa achar um jeito de escapar desse lugar. É um anime, como já disse, muito gore, muito forte. Ele tem um traço bonitinho, né, de personagens legal, mas isso mascara a verdadeira intenção dessa história, porque você tem muitas tripas sendo espalhadas. É a treta do Higurashi, né? Ele tem também, ele tem um traço mó bonitinho, mó moezinho, e depois você vai ver a galera estripada e morta. Você vê muito sangue por aí, você vê olhos sendo arrancados da pessoa sem nenhum tipo de anestesia, o cara gritando pra caramba. São cenas grotescas de assassinato, sabe? É forte. Tem gente que pode achar até engraçado algumas coisas ali, mas tem algumas coisas, pessoas que talvez não vão ter estômago pra ver também. Já fica essa recomendação pra se preparar. É um anime, assim, bem conhecido, eu acho, assim, pra quem gosta bastante de anime de terror, vale a pena ser visto, sim. É bem lembrado, de uma certa forma. Então, eu acho assim, fica a sugestão pra quem gosta e pra quem tem estômago pra ver esse anime, né? Mas, assim, pra falar um pouco também dessa abertura, né? A música que a gente vai tocar é a abertura desse anime, né? Que é a Hoshikuzu no Ring, da Asami Imai. Ele tem um estilo, assim, que parece não combinar muito com o anime também, como eu disse. O anime, ele mascara um pouco, né? Não é tão violento, não é tão forte essa música de abertura, né? Um pouco mais levinha, é maneiro, mas eu acho que fica essa recomendação, então, pra ver este anime. Aproveitem e escutem essa musiquinha também, né? Já fiquem preparados, né? Uhum. Então, galera, olha, fica aí a recomendação. Corpse Party de Tortured Souls, a música Hoshikuzu no Ring, da Asami Imai. Escutem aí. クズ たち 集めてみても 涙 ポロポロポロ こぼれて 気合い入りそうだ キューブと 指の隙間 胸に当てたの いつか 砕け散った 約束 をリングに変える 落ちた 星屑たち Falamos de quando as cigarras choram na minha primeira recomendação, nós vamos falar agora das gaivotas, ok? Então, vamos continuar falando de obras do grupo Seventh Expansion com a outra obra que foi adaptada para anime deles e que ficou bem conhecida, que é o Mineko no Nanako Korani. Também foi baseada numa visual novel, também brinca com alguns elementos de narrativa que Higurashi abordou. Inclusive, tem pessoas, tem teorias que falam que, assim, são provavelmente histórias do mesmo universo ou tem alguma relação entre si. E, assim, a história... Ela também se passa num período curto de tempo, na verdade 2 dias, 4 e 5 de outubro de 86, numa ilha isolada que pertence ao Kinzo Shiromiya, que assim, ele tá quase morrendo e começa uma reunião de família pra discutir como é que vão dividir a herança dele depois que ele morrer. Moram algumas pessoas nessa ilha e o protagonista, ele é um dos netos do patriarca, mas ele é meio que um estranho porque ele rompeu com a família por alguns problemas e tudo mais, só que ele foi meio que forçado a voltar a se aproximar, porque ele perdeu os pais, aí ele meio que foi forçado a voltar. Aí quando ele volta pra essa ilha, o pessoal começa a comentar da lenda da bruxa dourada, que é a Beatrice. Que, em tese, em teoria, essa bruxa ajudou a reerguer a família, entregando pra família uma quantidade bizonha de ouro, porque a família tava meio quebrada por causa de um terremoto e tudo mais. Tem um retrato no salão e pança, e tem um epitáfio, uma frase. Dizem a lenda que quem resolver aquilo vai se tornar o sucessor da família Shiromiya e vai ganhar todo o ouro que ela deixou. Aí aparece uma carta assinada pela própria bruxa, dizendo que ela vai matar todo mundo, porque ela quer pegar o ouro dela de volta. Mas, se algum dos membros da família resolver o enigma dela, ela vai parar. Obviamente, como sempre acontece em filme de terror, o que acontece? Ninguém acredita, ninguém leva a sério. O que acontece no dia seguinte? Todo mundo aparece morto. Quase todo mundo. Aí, é por isso que eu acho que, assim, história de terror, se você sente que você tá no meio de um filme de terror, acredita naquilo que tá rolando e começa a pensar nas coisas, porque se você der risada, a chance de você ser o primeiro cara a morrer é muito grande. Mas o Better, ele é tipo o cara cético do rolê. E ele se recusa a acreditar que a bruxa matou todo mundo. Então, ela precisa que as pessoas acreditem pra que ela tenha os poderes dela ao máximo. Então, ela decide desafiar ele num jogo em que eles vão repetir os eventos desses 2 dias over and over and over again, até que, assim, pra que o Better consiga provar que todos aqueles assassinatos poderiam ser cometidos por seres humanos e não por uma força sobrenatural. Aí tem várias explicações que são usadas e por aí vai. É um anime barra jogo que brinca com essa ideia de paradoxos e voltas ao tempo. Citam, tipo, o paradoxo do gato de Schrödinger, por exemplo, entendeu? É uma coisa muito bizarra. A novel, ela é bem mais completa, obviamente, mas... Ah, sim. E, assim, fora que é provavelmente um trabalho mais conhecido do Seventh Expansion, então fizeram muita coisa pra expandir esse universo. Além das teorias, que tem muitas evidências que, assim, aproximam de Higurashi, porque, afinal de contas, até a semelhança do nome, né, aproximam bastante de Higurashi, mas eu acho que acaba criando uma mitologia ao redor da história que acaba tornando ela bem legal. A música é bem bacana também. É um anime que eu recomendo, mas eu acho que nesse seria mais interessante quando é possível jogar a visual novel, tanto do Higurashi quanto do Mineko, deem a chance. Se não me engano, as duas têm traduzidas. A Higurashi tá saindo agora pela Steam, certo? A Mineko Echo tá traduzida já há um tempo por grupos. Não lembro se tem uma tradução oficial dela. Agora, quanto à música, vamos focar agora no Mineco. A música tem, tipo, joga umas partes em italiano, uma música mó dramática aí. É verdade, é verdade. O que é muito legal, porque querendo ou não, o clima do anime é todo pomposo, todo dramático. Pois é. Né? Vestidos ilustres e palácios e tudo isso, então não seria certo se não fosse isso. A música Katayoku no Tori, que eu esqueci de falar o nome dela, tô falando do anime Kipirano. Katayoku no Tori, da Shikata Kiko. É uma música que eu recomendo que vocês escutem, mas acompanhem a história também. Se possível, procurem a visual novel. Fica a recomendação da Tia Dri. Eu digo assim que o Mineko é uma pena que o anime não continuou, embora tem muita gente que reclama do anime em si mesmo, aquela primeira parte. É o risco das adaptações. Por exemplo, eu sei de algumas pessoas que reclamaram de alguns aspectos do Higurashi. Eu não joguei a novel do Higurashi. Pra mim, o anime foi muito massa. Então, assim... Eu também. As adaptações sempre vão ter esse problema. Se é bom ou não, acho que você só pode realmente dizer se fica bom como adaptação quando você conhece bem as duas mídias, né? Então, eu não vou nem entrar nos méritos nessa questão completamente. Eu recomendo pra jogarem a novel porque é a história completa. Mas eu tava gostando do anime. Uma pena que não continuou, né? E ela gerou um efeito estranho pra mim. Eu não sei se você também, Andri. Eu comecei a shippar o pessoal ali. Estranho pra caramba. A Beatriz e o Butler. Cara, você vai falar de shippar pra mim? É sério isso? Sim, eu comecei. De repente eu comecei a shippar a Beatriz, aquela bruxa matando todo mundo, e o Butler que tava brigando com ela. Porra. Ah, porque assim, é aquela coisa, tipo, a rivalidade cria o clima pra isso. Eu não sei. Eu acho que eu tô errado nessa história, mas tudo bem. Não, não. Ó, uma coisa que vocês têm que aprender ainda sobre ship. Aceita. Só vai. Que beleza. Sabe? Tá bom. Não questione. O seu coração tá falando mais alto naquele momento. Então com vocês, Katayoku no Tori, da Akiko Shikata, de Umineko no Nako Koroni. Escutem aí. próximo anime que a gente vai falar também é um clássico de animes de terror. É muito legal, muito instigante, interessante. É o Pet Shop of Horrors. São 4 episódios, também são curtos, da Madhouse. Madhouse, sua linda. Patrocina nós. E a história, ela fala do Conde D, que é o dono de uma misteriosa pet shop. E a loja fica lá em Chinatown. E lá ele vende espécies raras de animais de estimação. Vou botar entre aspas, raras. Porque, assim... Isso é um rolê tão errado. Já dá pra sentir que vai ser um rolê muito errado a partir daí. Porque o que ele faz assim? Ele vende essas espécies raras para as pessoas que tenham um desejo. Eles têm um pedido. Então, eles desejam algo especial. E alguns desses desejos são reencontrar um ente querido que já morreu. Ou algum pedido mais egoísta mesmo. E aí, esse animal vendido, né? Que o dono, né? Conde D, ele vende para essas pessoas. É um animal que ele tem uma aparência humana. Mas ele fala, ó. Você tá vendo que ele parece uma aparência humana, mas ele é um animal. Então, tá vendo, ó. Isso aqui é um coelho, tá? Mas ela tá vendo uma pessoa. Isso aqui é um peixe, mas tá vendo uma pessoa. E com isso, esse tipo de animal vendido, ele consegue, de uma certa forma, atender o pedido. Só que tem uma observação importante. O dono, o vendedor, ele fala assim, ó. E cada venda que ele faz, o comprador, ele tem que seguir extremamente à risca as regras do contrato. E se alguém quebrar as regras do contrato, o pet shop não será responsabilizado por qualquer coisa que possa acontecer. Então, por exemplo, você não pode mostrar pra ninguém. Aí, por exemplo, você tem que fazer uma espécie de alimentação, ou você não pode deixar o bicho com fome, sabe? Depende de cada animal. Ele sempre cria algumas regras, ó. Essas são essas regras. Você tem que seguir exatamente, porque senão acontece cada merda. E é exatamente o que a gente vai ver em cada episódio, né? Madoka nos ensinou essa putaria de contrato. Nunca dá certo. Pessoas acabam não obedecendo um elemento do contrato e, sabe, acabam sofrendo com essa quebra de contrato. Só que tem o seguinte também, né? Em cada episódio a gente descobre que alguns desses clientes não são pessoas tão inocentes assim. Ou que esses desejos acabam sendo atendidos de um jeito não tão conveniente e agradável. Então, é um anime de terror bem mais psicológico, instigante. Assim, você entender a mente humana, porque elas fazem isso. E as consequências de um desejo mal feito. Pra atender um motivo mais egoísta também. Então, é tipo você fazer um contrato com o diabo. E o diabo, ele atende seu pedido de um jeito estranho. Só que aqui é um vendedor de animais numa pet shop muito estranha, né? Esses animais são animais tão exóticos, são espécies tão raras, né? E a gente vê as consequências disso. É um anime muito legal. Vale a pena ser visto. É bonzinho. É muito bom. São 4 episódios da Madhouse. É, então, gente. Da Madhouse a gente sempre fala desses caras, porque... Pois é. Coisa boa, e a música de abertura dele é a chama de Kokuryoku, da Lego Gel. É o seguinte, é um rockzinho bem típico japonês, sabe? Meio melódico, meio dramático, até bem normal, bem gostosinho de se escutar, sabe? Não tem aquele clima do anime, né? É tão diferente, né? Mas é, vale a pena. É legalzinho, gostoso de se escutar. Então fica aí a recomendação do Pet Shop of Horrors e a música de abertura de Kokuryoku da Lego Gel, tá? Escutem aí, galera. Yeah. して旅を続けよう。日曜の未来へ備える武器を握り締めてゆこう。 Acho que, assim, vai ter uma certa discórdia em relação a ele. Que é um anime que eu gosto. Eu também. Sei todos os problemas dele. Vai ter uma galera que, tipo, se une pra odiar ele. Mas ok, estamos aqui pra isso. O anime é Another. Another é um anime bem recente. Ele foi exibido em 2012. Foi feito pelo estúdio PA Works. E a premissa dele é interessante. De novo, cidadezinha de interior. Qual que é o problema de cidade de interior em anime? Não sei. Porra, cara. Parece que tudo acontece nessa cidadezinha de roça. E aqui, no máximo, o que acontece de vez em quando a gente vê uns bichos na rua, só isso. Enfim, no meu caso. Começa assim, 26 anos atrás, tinha um aluno na escola da vilazinha de Yomiyama, o nome dele era Misaki Yomiyama, ele era popular, ele era bom nos esportes e blá blá blá, todo mundo gostava dele, era um cara legal. Só que inesperadamente o moleque morreu. E a classe dele resolveu continuar agindo como se ele estivesse vivo ainda, talvez pra preservar a memória dele e tudo mais. Até que tiraram a foto de formatura da sala e ele tava lá. Então, ele tava nessa foto, ele não deveria estar nessa foto, ok? Anos e anos depois, a gente acompanha a história do protagonista, que é o Koichi Takakibara, que ele se muda pra essa cidadezinha, que é a cidade natal da mãe dele. Só que ele começou a estudar nessa mesma classe, correspondente à classe em que o menino que morreu tava estudando. Só que logo no começo ele teve que ser internado. Os representantes da sala visitaram ele e tudo mais, e ele encontrou uma outra pessoa, que é a Misaki Mei, que é uma menina que tava vestida com o mesmo uniforme da escola dele e usava um tapa-olho. Aí, assim, ele seguiu ela até o necrotério, achou tudo aquilo muito estranho. Aí ele finalmente, depois de um tempo, ele finalmente começou a ir às aulas. E ele tentou se adaptar, mas ele percebeu que todo mundo tratava a Misaki como se ela literalmente não existisse. Não existisse, ela fosse tipo uma sombra e tudo mais. Ela sempre sozinha, todo mundo tratando ela como se ela não estivesse lá. A princípio ele acha que é um caso de bullying, mas aí ele começou a ver que até os funcionários, até os professores, ninguém reconhece a presença dela ali. E ele percebeu também que a classe dele é a única que faz educação física sozinha, né? No Japão as salas fazem educação física juntas. Ele pergunta pras pessoas o que que tá acontecendo, mas por que que você trata essa menina desse jeito, e a resposta: pare de andar por aí com alguém que não existe. Olha que pesado. Eita. Aí a tia dele, que é com quem ele tá morando, fala das lendas urbanas em relação ao menino que morreu e fala das regras. As regras dessa sala. Que basicamente, assim, sempre ficava faltando uma carteira. Então tinha sempre um aluno a mais. Então, pra que as pessoas não começassem a morrer, eles tinham que fazer de conta que um aluno não existisse. Pra que não tivesse esse erro na conta que seria, tipo, extra, que seria correspondente a esse menino de 26 anos atrás. Aí ele começa a investigar por que que isso acontece, por que que tem tanto mistério ao redor dessa classe 3-3, e ao mesmo tempo ele tenta descobrir quem é o extra, saber se a Misaki Mei de fato ela é, tipo, um fantasma ou alguma coisa assim. E mistérios e mistérios vão acontecendo, e as pessoas começam a morrer, obviamente, porque é um anime de terror. E eu vou parar também por aqui pra não ficar enchendo de spoiler, beleza? A música de Another é Kyomu Densen, do Ali Project. Assim, o problema, na minha opinião, de Another, bom anime, uma abertura de merda. É a minha birra, por exemplo, com os encerramentos de Code Geass, a mesma birra. Porque, assim, é uma música, ele é, tipo, densezinha, que não combina absolutamente nada com o clima do anime, certo? Poderia ter sido feita de outro jeito, poderia ter sido feita de outra maneira, mas é o que temos pra hoje, né? Apesar de tudo, o anime em si é bem legal, assim, ele tem uma virada interessante. Também é um pouco sangrento, pode não ser o rolê de todo mundo, mas eu considerei um anime bem, assim, bacana. Não é a reinvenção da roda, obviamente, mas assim, pro gênero dele, foi uma boa série. Foi uma experiência legal de assistir. Mas só essa abertura que eu vou aqui registrar meu protesto, porque com um anime desse tinha uma música tosca que nem essa, mas ok. Aqui já sou só eu. Alguma coisa pra falar, Seiji? Cara, a Another até que eu gostei, vai. Eu, por exemplo, eu entendi o título quando eu tava vendo, né? Ah, faz sentido. E eu gostei muito dessa ideia do extra, o aluno extra também, sabe? Sim. Que perturba um pouquinho. Mas eu entendo as pessoas que falam assim, porra, Another não dá medo. É questão de pessoa, né? Tem gente que vai ter medo vendo Another, e outros que não mesmo. É fazer o quê? Então, com vocês, que eu mudei de Ali Project, da trilha sonora de Another. Escutem aí. Oh, 中孤独を知る夜を追う瞼開けんまがき影を恐れる別れ足も逃れたまま孤独の中朽ち果てるよりあれここに僕らはいる本当は痛いほど生きていたいんだもうとくに答えは分かって お próximo anime também é um anime que eu gosto bastante. É um anime, assim, muito instigante e também sobrenatural psicológico, né? É um terror bem a ser refletido. Ele fala bastante de ódio, vingança, justiça divina, medo do inferno, contrato com o diabo. Ô, caramba, né? Tem muita coisa. Estamos falando do Jigoku Shoujo, ou também chamado de Hellgirl. Ele passou, acho que na Animax também aqui no Brasil, né? A história do anime, ele diz que existe um site misterioso que só pode ser acessado à meia-noite. É o Tujin de Goku, e se você tem algum tipo de rancor com alguma pessoa e você postar alguma mensagem lá, vai aparecer uma garota fofa, bonitinha, chamada Jigoku Shoujo, e ela fará com que esse motivo desse rancor desapareça. Como? Mandando a pessoa que é a causa desse rancor para o inferno. Só que ela tem um preço, né? A pessoa que desejou isso, ela quando for morrer, a alma dela vai ser enviada também para o inferno. Ele é uma coisa assim meio instigante, né? Porque ele lida muito com pessoas querendo a vingança porque sofreram um bullying extremo, né? Então assim, eu quero matar essa pessoa, eu quero acabar com tudo isso. Depois elas ficam refletindo. Cara, mas porra, mas acho que não precisa chegar tanto também em alguns momentos, né? E outras elas seguram. Beleza, pode mandar. Mas eu sei que minha alma vai pro inferno. Fazer o quê? É o preço justo se pagar, né? É curioso, né? Ver essas coisas assim de atormentos, de punição, de justiça divina, perseguições sobrenaturais que cada pessoa pode sofrer por causa de motivos de ódio, de vingança. Não é aquele terror, como já disse, gore explícito, não tem sangue, não. Tem essa coisa mais de psicológico mesmo, que você fica refletindo. É um terror, então, bem curioso, bem interessante. Vale a pena ser visto. E legal que depois, além de cada episódio, a gente vê esses casos em que cada pessoa vão tendo sua vingança sendo cumprida. Você também vai conhecendo um pouco da história dessa garota, Jigoku Shoujo, que é a chamada de Emma Ai. A garota, ela tem um passado, e a gente vai entendendo um pouco mais desse passado dela, né? Como que ela chegou ali, né? Ela se transformou nessa Jigoku Shoujo, como que é a vida dela, por que ela se transformou nisso e aonde vai parar a vida dela com isso. É muito legal, é muito curioso, vale a pena ser visto. E se você não viu, deve ter ouvido pelo menos a frase mais famosa desse anime, que ela fala, né? Que é o Ippen Shindemiru. Você gostaria de ver como a morte é? É, vale a pena ser visto sim. E tem a música muito legal desse anime, chamada a opening da primeira temporada, Sakasama no Cho, do Snow, né? É uma coisa assim bem legal também, vai. Algumas músicas de terror realmente não combinam, cara, com o anime de terror, né? É incrível isso, né? Esse que é o problema, sabe? Às vezes a trilha por si é até da hora, mas tipo, não tem aquele vínculo. Mas eu acho, eu gosto bastante então dessa música, e mesmo eu acho que ela não combina tanto com o tom que é um pouco mais dark do Jigoku Shoujo, né? Mas vale a pena ser visto. Se você gostou dessa primeira temporada que eu já falei, né? Tem 3 temporadas, pode ver tudo. Olha aí, tem mangás também, tem dorama também. Nossa, tem pra todos os gostos, né? Sua mídia favorita está lá. Pois é, então Jigoku Shoujo, a música Sakasama no Cho do Snow. Escutem aí. Amen. craziness, uncertainty 一人一人の想いを僕らはどこかに残せるだろうか In this craziness, you gave me life 一つの想いを僕らはどこまで守れるだろうか In this craziness, uncertainty Que eu considero que tem uma das aberturas mais maneiras dessa lista inteira. Chique. É um anime também recente, é de 2010. Tem 22 episódios. Mais uma que se passa numa vilazinha pequena. Que eu não entendo de verdade. Eu, quando eu for pro Japão, eu vou passar muito longe dessas cidadezinhas porque eu não quero morrer. Mas enfim. Nessa uma pequena vilinha chamada Sotoba, começam a acontecer mortes misteriosas que parecem ser causadas por algum tipo de doença. Uma doença muito estranha. Ao mesmo tempo em que uma família, igualmente estranha, se muda pra uma mansão. Que também é estranho. Tudo é estranho nessa merda. Nessa vila tinha uma mansão enorme em estilo ocidental que tinha ficado abandonada por muito tempo. Aí, de repente, uma família se muda pra lá, certo? Aí, quando essa família se muda, as pessoas começam a morrer. E assim, com os mesmos sintomas. Cansaço, fraqueza, uma perda de células do sangue, por aí vai. E assim, com medo de ser uma epidemia, o diretor do hospital, o médico responsável do hospital da cidade, que é o Toshio Ozaki, ele começa a investigar, porque se for uma epidemia e a cidade é muito pequena e ela é muito isolada, cercada por árvores que são usadas pra construir caixões, aliás, a grande, olha só que beleza, a grande atividade econômica da cidade é a construção de caixões, que beleza, né? O que, que pode dar errado daí? E ele começa a investigar e as mortes continuam acontecendo, a ponto de ele achar que aquilo não tem como ser uma epidemia. Aquilo são alguma coisa sobrenatural. Enquanto isso, a gente também acompanha a história do Yuki Natsuno, que é um menino que veio da cidade grande, odeia a vila. E ele começa a ser perseguido e cercado. Assim, a morte meio que começa a perseguir ele, de certa forma. E assim, desde o momento em que, logo no primeiro episódio, isso não é bem um spoiler, tem uma menina que gosta muito dele, que assim, ele tá um pouco se lixando pra ela. E ela é a pessoa que vai se encontrar com essa família estranha, porque ela é obcecada pela vida na cidade grande, ela é obcecada pela mansão, porque ela acha que aquilo é tudo que ela merece na vida dela, uma casa grande, ela se viver no luxo e tudo mais. Aí ela vai conhecer essa família e ela desaparece, até que encontram ela deitada, doente, no meio da floresta. Só que aí ela morre, do que aparentava ser essa doença. Só que aí, depois você descobre que devia que ela morreu. E ela, como o amor dela pelo Yuki, meio que continua depois. E assim a história segue. Não continuarei daqui, porque... spoilers. É, com certeza. Isso que é uma merda, cara. A gente tá falando de anime de terror, não tem como a gente falar muito pra gente não contar a história inteira pra vocês. Mas, assim, Shiki é um anime muito massa. Eu não sou muito fã do traço e do design de personagens deles em algumas coisas. Assim, eu acho meio bizarrão. Mas a história é muito legal, a trilha sonora é muito foda. A abertura, que é Kuchizuke da banda Baktik, que é uma banda que é até bem conhecida, eu acho que vocês podem conhecer até de outros lugares, é fantástica. Assim, eu acho que conseguiram fazer uma abertura que, de fato, se encaixou no anime, sabe? Que a letra, a melodia, o vídeo de abertura ficou muito bom. Então, é um anime bem interessante mesmo. Eu gostei, recomendo a todos. Só, realmente, o traço que eu acho meio esquisito, mas fazer o quê, né? Não dá pra gente ter tudo. Então, com vocês, Kuchizuke, do Baktik, trilha sonora de Shiki, escutem aí. Aishi, aishi, aeru to O próximo anime também é um anime que eu gosto bastante, é muito bom. É um anime chamado Ayakashi, Japanese Classic Horror. Não confundir com outro anime que também se chama só Ayakashi, não é esse. É um anime que passou no Noitamina. Noitamina de novo. Pois é. Ele tem uma certa estética também que você tem que aceitar. Mas é porque ele tenta, usando essa estética, tentando recriar algumas histórias que são naquele período que ele tá querendo retratar, né? São histórias no Japão clássico, né? Épocas de samurais. Porque esse Ayakashi, ele apresenta histórias sobrenaturais, histórias de terror, digamos assim. Na verdade, mais histórias sobrenaturais no Japão, nesse ambiente de samurais. Então, legal. São três histórias que apresentam no Ayakashi. Uma é uma lenda clássica no Japão. Outra foi uma obra baseada numa peça de teatro. E uma outra é uma obra original. Então, são histórias muito curiosas, legais. Então, já disse, são três histórias, né? A primeira, ela é chamada Yotsuya Kaidan, que fala de uma mulher traída pelo marido e que mesmo ela já morta, ela tenta buscar sua vingança, ou seja, vai estar lá pra assombrar o marido, que foi, digamos assim, até que responsável pela morte dela também. Então é um terror clássico essa primeira história. Tem a segunda história, tem Shumonogatari, que na verdade ele não é um terror, ele é um sobrenatural, tudo bem, porque ela conta a história de um romance entre uma deusa e um humano, né? Então ele é meio diferente desse conceito que a gente tá falando do terror em si, né? Porque ele não é. Mas a terceira história compensa tudo, porque é uma história muito forte, muito boa, excelente, a melhor de todas do Ayakashi, da chamada Bakeneko, e fala de um monstro gato que quer se vingar contra uma família. E a gente descobre que essa família, na verdade, tem muito segredo sórdido, né? E ela apresenta um personagem muito interessante, que é um vendedor de remédios. Ele aparece nessa casa nesse momento em que acontece toda essa parte sobrenatural e que, na verdade, ele tem certos conhecimentos sobrenaturais, mesmo ele sendo um humano, mas ele tem essa capacidade de exorcismos, de barreiras. Então ele tenta desvendar, assim, como deter essa ameaça, esse monstro. É tão interessante essa história, esse personagem, que ele ganhou um spin-off próprio, também passado no Noitamina, um anime chamado Mononoke. Não confundir com Mononoke Hime, que é outra coisa, é da Ghibli, né? Um anime chamado só Mononoke. Então é legal demais se você ver as pessoas aterrorizadas, né? Nesse momento, tentando se salvar, né? E o cara tentando resolver todo esse mistério de que as motivações do monstro atacar e como que ele vai derrotá-lo. É muito bom, é muito, como já disse, perturbador em vários momentos. Vale a pena ser visto, sim. As três histórias são legais, embora a segunda realmente ela não seja um terror tão típico, mas eu acho que vale a pena essa recomendação. Ainda até porque passou no bloco Noitamina, geralmente os animes nesse bloco geralmente são bons, temos exceções, mas eu acho que vale a pena. Ayakashi, Japanese Classic Horror, um clássico dos animes de terror, na minha opinião, vale sempre a pena ser visto esse tipo de anime. E a música é o Hit Island do Remaster. A gente tá falando que tem umas músicas que não combinam com o anime. Esse aqui é meio estranho, porque é um hip hop. Olha só. Gente, ele tenta passar num anime, assim, de terror clássico de samurai, né? Não é uma música que combina, na minha opinião, com o clima do anime. Mas é legalzinha pra se escutar também, vai. Então, galera, a Ayakashi Japanese Classic Horror, a música Hit Island do Remaster, tá bom? Escutem. 何かの善超まさに真っ赤っ赤の例そうならボケどうせずに即選択このジパング今一度選択いたしもしそう潤うことに立つべくワンサーゲンバックとこの現場一触即発イーストエイジャーひしめき汗ばんオーストネジャーよいっそ服なんぞ脱やえんちゃうん焼けっぱしと通りクーレンジャー おかしくなっちゃう 当たり前じゃんこの歌丸が今カミネチャー到着したてのメッセージは梅雨気出ちゃってめっちゃデンジャー、デンジャー空、空、空からお札が降ってくるから見まそうこの年末最後のディナーショー回れエンタータオルにミラーボー戻るアホでいいんじゃないライカエじゃないかインジャマイカ弾けたいならバイマーしかないさジャパニーズかざしたライター サブリーコーダバカでかい音でこの日のイズル国を煽り上がれいいぞさらにヒートイン層高まるこれはビッチョウフルネショーダバカでかい声で時代ごと揺さぶれラッラッいいぞまだまだヒートアイランド大乱燃えよ剣道 ドヒドヒドヒタップしてこの細長い国オーマサーズネスまさに乱世さながらマクベスつい不安でしちゃうほな軍拡レスむしろフリッチーの方が楽ですよ俺のフリーキーな動画マスケスを料理とにかく国の描くやつよりも頼りはこのズームのタフネスのようアマローリンローリン食い詰めローリン平成ジャパン非常勤講師ちゃんとご存知ヒップホップローリン増やせ方と言える日本人オスタッチもメスタッチもケツカッチンライカマントカチカチハイなるかハイなるか構うもんかいそうそうぜひに油ベーフーツベー普通と煮えたツーブラッド持て余す連中が集う村でくすぶる火種いつなろうはいわば一億早々状態さながらゴール手前の総兄弟完全燃焼そうな怖いだもう一丁火の手間そうファイアボール サーブリーコールだバカでかい音でこの日のイズル国を煽り上がれいいぞさらにヒートイン層高まるこれは緊張フルネショーだバカでかい声で時代ごと揺さぶれラッラッまだまだヒートアイランド大乱燃えよ剣道 ここが時代の境目先はドキドキ高まる期待で夜またぎ鍛えたタフネスのバイレンスお宝担ぎ必殺の ハイセンスフロー人道は外さず行こう人口は爆発で同人口が及ぼす環境はもうすぐ代償支払う順番 Come on 驚いた開花した文化お構いな成し遂げた進化これが無関心が招いた結果かますか天下と大喧嘩 天下騒乱は宝傍観どうしたって巻き込むいつだ商談列島端から端まで横断だ天下太平平平ジャパンこうだバカでかい音でこの日のイズル国を煽り上がれいいぞさらにヒートピンそう高まるこれはきっちょフルネショーだバカでかい声で時代ごと揺さぶれラッラッまだまだヒートアイランド大乱燃えよ剣道 こいつはまるで火事場すげえネキたまっちまうしマグにデンジャーますます上がっちまうカモンこのジパングもうちょいでパンクこいつはまるで火事場すげえネキたまっちまうしマグにデンジャーますます上がっちまうカモンこのジパングもうちょいでパンク ます熱はマスファイアバーニングガツガツ火を回すファイアボールブンシャタラッ放つダンダローニオドーニーノーリー アユカーリン ますます熱はマスファイアバーニングガツガツ火を回すファイアボールキングオブステージ放つダンダローニオドーニーノーリーライムスタークローリンますます熱はマスファイアバーニングガツガツ火を回すファイアボールブンシャタラッ放つダンダローニオドーニーノーリー アユカーリン ますます熱はマスファイアバーニングガツガツ火を回すファイアボールキングオブステージ放つダンダローニオドーニーノーリーライムスタークローリン Acho que a gente vai fechar com a música mais clássica, mais talvez icônica dessa lista toda, que é a abertura de Elfen Lied. Mesmo as pessoas que não curtem o gênero, mesmo as pessoas que não assistiram o anime, conhecem Lilium, da Kumiko Noma, que é uma música de arrepiar, de verdade. Sim. Eu acho que assim, é uma das músicas, primeira vez que eu escutei, antes de saber direito o que era anime, o que era Elfen Lied, eu escutei e falei assim, meu Deus, o que é isso? Mas é uma música muito forte, de verdade. O anime, ele teve 13 episódios, episódios, mais um OVA. É um anime que não é pra todos também, porque assim, ele é bem grotesco, ele é bem forte, tem muito sangue, tem muitas mutilações. Tem, assim, uma taxa de pessoas peladas que talvez não vai atrair todo mundo também. No meu caso também, tipo, é uma coisa que me deixa meio, pelo menos a princípio. Mas o que que fala Elfen Lied? Aliás, pessoas que nos escutam, a gente tava numa discussão aqui. A gente até hoje não sabe se a pronúncia correta é Elfen Lied ou Elfen Lied. Eu li em algum lugar que, assim, a origem disso é em alemão, então a pronúncia seria Elfen Lied, mas eu não tenho certeza. Então, se vocês souberem, por favor, nos digam. Então, assim, a história, ela mostra um estágio de evolução da humanidade que são chamados de córneos. Eles se parecem muito com seres humanos normais, mas eles têm algumas diferenças. Eles têm uma glândula pineal muito grande, um par de chifres na cabeça, os olhos e os cabelos são cor-de-rosa ou avermelhados, e eles conseguem sentir a presença dos outros, de outros da sua espécie. Por eles terem essa glândula pineal muito grande, eles têm um tipo de telecinese. Eles conseguem criar uma espécie de braço ou vector. Só que, assim, esses vectors, eles conseguem, assim, parar balas, conseguem arrancar cabeças, conseguem destruir coisas. É um poder de destruição absurdo, certo? É até umas cenas logo no começo, tipo, no primeiro episódio já tem umas mutilações, umas cabeças arrancadas lá. É pesado, é tenso. Só que, obviamente, como nós conhecemos bem como a humanidade sabe lidar com as diferenças, óbvio que todo mundo morre de medo deles e tem um certo ódio deles, um certo preconceito deles. Então, qual que é a postura dos humanos em relação aos unicórnios? Os humanos querem exterminar eles, porque afinal de contas eles são uma, abre aspas, ameaça, fecha aspas, mas antes querem saber tudo possível deles pra poder usar os poderes deles. Os unicórnios, por outro lado, numa reação, eles querem eliminar os humanos por vingança e por resistência. E assim, a sociedade deles é diferente, tem uma certa organização e tudo mais. Tem uma rainha, por assim dizer, e por aí vai, mas vamos ficar por aí. A história de verdade se passa numa cidade chamada Kamakura, que é uma cidade pequena também, eu não me lembro. Acho que é. Que droga. E começa com a fuga de uma de cornes, que é muito poderosa, que é a Lucy, de um centro de pesquisas todo protegido, com pessoas armadas, só que, assim, ela mata essas pessoas como se fossem, tipo, mosquinhas, entendeu? Aí, quando ela foge, ela vai parar numa praia, só que sem roupa, sem memória e quase sem conseguir falar. Aí, por isso, a única coisa que ela conseguia falar era New. Aí, o Kouta, que é o outro protagonista que encontra ela, ele acolhe ela e, assim, começa... Ela vai morar com ele, ele mostra... Ou, pelo menos nesse começo vai mostrando, assim, ele ajudando ela, talvez, a falar, a tentar tirar alguma informação dela. Enquanto isso, o pessoal do laboratório tá desesperado atrás dela, porque, afinal de contas, ela tem um poder de destruição absurdo. E mandam assassinos, mandam armas, mandam tropas, mandam outras de cornos atrás dela. E é isso, é a história dela pra tentar, assim, fugir dessas pessoas. E o Kouta, que não sabia, que caiu de paraquedas no meio dessa história, como sempre acontece com algum idiota numa história de terror. Também parando por aqui, certo? Não vamos avançar mais. Quanto à música, como eu disse, é uma música muito forte, é uma música, uma pegada de ópera, uma letra muito boa, uma letra bem interessante mesmo. Esse é um anime que, infelizmente, eu não posso recomendar pra todos. Entre todos, esse aqui eu recomendei o Higurashi, que é meio violento, recomendei o Mineko, recomendei o Shiki e tudo mais. Mas o Elfen Lied é um que eu realmente não posso recomendar sem nenhuma ressalva. Porque de todos esses, eu considero, de todos os que eu vi, ele é o que tem maior, tem um choque visual maior logo no começo, assim. Eu não sou muito fã dele, de excesso de mutilação, então se você não curte, não assista. Mas pode ser uma experiência interessante se você gosta desse gênero. E é um anime que soube trabalhar bem algumas coisas. Então, assim, é... Vale a pena assistir, quando você sabe lidar com isso, claro. Como eu já disse, além de todas essas mutilações, pelo menos tem um romance que eu curto, vai, né? O problema é esse. Ele tem um bom contraste, né? O problema também, que eu acho que a Elfen Lied acabou ganhando, talvez, um aspecto meio negativo pra si, foi porque, assim, eu já vi muita gente chamando a Lucy de waifu, e isso me preocupa bastante. Medo. Assim, duas coisas que eu não... Assim, dessa lista. Pessoas que escolhem suas waifus em Higurashi. Amigo, você não tem amor à sua vida. Um cutelo não é legal. Um cutelo, palitos embaixo das unhas, é sua escolha. Cada um com seus fetiches, não tem nada com isso. Mas, assim, esse que é o problema. Às vezes as pessoas tratam essas personagens de um jeito que eu fico com medo. Mas assim, cara, você sabe bem o que tá rolando ali, né? Você realmente não tem muito amor à sua existência, né? Mas, né, as pessoas gostam de yanderes e gostam de personagens assassinas e violentas. Quem sou eu pra lugar. Mas assim, pra finalizar, acho que foi uma boa música, pra finalizar realmente com um toque bem imponente. Vamos encerrar por aqui, obrigado por terem escutado. Sim. Recomendem outros animes, a gente tá sempre interessado em novas recomendações. Pois é, galera. Se você tem mais ideias de animes de terror que você conhece, deveria ter sido comentado aqui, mande seus comentários, fale também deles. A gente sempre tá afim de novos animes pra assistir. Pois é, eu assisto um monte aqui, eu vi todos aqui da lista. Eu tô assim, tentando voltar a assistir anime, tá difícil, tá? Eu tô feliz de não ter aparecido High School of the Dead aqui, porque apesar da abertura ser foda. O anime é uma bosta. Eu vetaria ele facilmente. Obrigado, Seiji. Você é o cara. Eu vetei o Gakugurashi também pra botar nessa lista. Não, porque, cara, aquela abertura de Gakugurashi aqui ia ficar tão broxante. Mas é isso, então, galera. Fiquem com a ótima música Lilium, da Kumineko Nomad. E falou, galera. Falou, gente. Então, fiquem com Lilium. Escutem aí. Beijos e até mais. E olhem embaixo da cama antes de dormir hoje. Uau. Tchau, tchau.